Ei, via Julieta, até o número 612, ó, portão 3914. Negativo. 1806, 51, direito, 1219. Vá, obrigado. 9.016. 8.000, na ponta, o Chanel 6222, 1.016. E Alfa guarda antes das leques, né? Pois é. Ó, o Dick está com a chuva travessida aqui, entra aí. Afastou aqui na curva. 6.016, 109. Chanel 6315, já tem livre decolagem no zero, no 30 graus, 7 nós, 1016. 333, pronto, táxi, meu amigo, 183, 4 horas, Galeão. Parte principal, Indy Alpha, com temperatura 108,6, altímetro no 0,6, bom voo e boa tarde. No 0,6, Índia e Alpha, 8,64, igual a 333, obrigado. Salvador, Xenia 6142. Coordenação com a equipe após a passagem retaguarda do Bang da Gol, da Livenciar no 9, chame táxi, Xenia 6142. Guardando com a equipe, chama o táxi, 142. Boa 333, na escuta? Diga. Então é, pois, Tatan, aguardando que a confirmação no portão 62, aguarde o mesmo ingressar, pode prosseguir, ok? Prossigo, tá visado mesmo, olha. 120, 18, boa viagem. 08, bom dia, 6315. Final de 3 minas, baixado e travado, Juliette Tango Zulu. Tango Zulu, pouso autorizado, pista no 0, no 50 graus, 10 nós, 1016. Livre pouso no 0, Tango Zulu. Deve. Oceano 315 ao controle, contato radar, após 2000, voe direto Leda, após Leda, Bridge. Após 2000, direto Leda, depois Bridge, Oceano 6315. Bravo, que Luiz, que decolagem autorizada no 7150 graus, 7 nós. Está 4 milhas e meia para o externo em aproximação para pouso, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1186, Serra Nova Vista. Nova Vista. Torre Salvador, muito boa tarde, para Romeu Sierra Nova Vista. Sierra Nova Vista, boa tarde, vai prosseguir para 10 ou para 17? Podia confirmar o 7, já. 1,50 graus, 7 nós. Só pra terminar, tem um tráfego aqui embaixo também. Vamos ver o Oceano 6222. Na sua posição de 12 horas tem a aeronave da TAM. A sua direita, na posição de 1 hora 28 milhas, tem um visual 85. Confere a posição ou não? Afirmativo, tenho na minha posição a 12 horas. Se não for nenhum desses dois tráfegos, eu desconheço, ok? Tem aqui na minha posição 12 horas 3 e 3 e 600 abaixo. Ah, positivo. E tá veloz também, não é verdade? Era a nave da TAM. Ok, obrigado. Controle Salvador, boa tarde. 9368, informação ótima. 9368, esse é o controle Salvador. Via Mare, desça para 2016, Camilo. 2016, 9368. 3, Oceano Meia, decolagem autorizado, 950 graus, 10 nós, 1016. Oceano decolagem, Oceano Meia, 2 mil pés, não autorizado. 2 mil pés, autorizado, chama FUI Elétrica, 3283. 90 Evito, já informa que vai efetuar uma base curtíssima para a final 97. Positivo, vamos fazer o possível. 1 mil pés, da 97 esquerda, cura nordeste, corredor forte, coordenação com a torre, 0142, transponder, controle 120, decimal 8, 2186. Banhas via Bonf, desça para 2 mil. 2 mil, obrigado. 2 mil, 6222. E 4 milhas da cabeceira 17, Fitone espera manter o mil pés. Positivo, estamos aqui no Chicago. Olha agora, visual 119, decimal 8, ok? Reporte, informo Charlie 150, o Bravo Kiluiz que acabou de decolar da pista 97, está mantendo a linha eleitoral, vai passar Itapuã. É 6213 ao 57-1208, boa viagem. 208, boa tarde. O Serra 90 Evito, cancelando, prosseguindo para a base direto 97. Base pela direita autorizado, pista 97, 150 graus, 7 nós, 1016, Sierra 90 Evito. 90 Evito. Reporta a ingressão do Interlagos, UF Delta Evito. Para o táxi. Tem uma posição para o 1806, nossa posição não? Tem uma espera aqui? Posição 08, autorizado de ingressar, o 1806 até o 08, está livre. Até o 08, 1806. Santa Recife no 2545, alternando no 26.85, é contando o de um alternado é Natal. Isso é Índia Novembro Alfa, você está com o número 2 atrás do Oceano Novembro Victor? Já está visual com o mesmo? Afirmo. Está livre aí, mantendo separação, prosseguir final 97, aguardando instruções para pouso. Final 97, aguardando instruções, ou novembro Alfa. 3561, decolagem autorizada no 150 com 10, 1016. Decolagem para 3561. Lamento autorizado no 7, direita, corredor axé, posto caixa prévia. Nascendo transponder 0140. Controle 119, decimal 8, 218, 6. Temos, autorizado. Max 5. Rebata, chama 218, 6, acionamento táxi, decolagem, ajuste 10, 16, bom voo, boa tarde. Tripa para Romeu Lima. 333, mantenha o ponto de espera. Mantém. 442, força aérea alinhada e mantenha a partir da interseção. Até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5403, controle 120, decimal 8. Aguarde para o cotejamento. Cruz. 197, 150 graus, 8 nós. Livre pouso, Índia November Alfa. 14065, gentileza, cotejo. Azul 4065, autorizado nível 360 para Campinas via Zulu no meio da PHZ, Belo Horizonte. A saída da El, Leda, voa Bridge, transponder 5403, controle 120, decimal 8. Marta, Azul 4065, portão 3, chame pronto, pushback. Portão 13 está pronto para o posicionamento. Fazendo a câmera do solo, após a passagem retaguarda do Airbus da Avianca, após está livre iniciando o portão 3, chame táxi do 4065. Após a passagem da aeronave na retaguarda da Avianca, livre posicionamento, azul 4065. Onde é Lefa, 3561. Três, Oceano 315, chame Recife, 1251. Recife 251, boa, 6315. Boa. Vale por 3 milhas. Boa. 7 Eco Delta, 1950 graus, 2 nós, atente ao Cessna 150 que vai fazer o bike track até o Pátio 4. Ok, sem ter pedido ponto mesmo, o senhor vai pousar na vertical 17, ok, para não atrapalhar o táxi. O Índia November Alpha, Solo 02, vai fazer o bike track agora e vai observar o Eco Delta que vai fazer pouso parado, cabeceira 17. Só aguarda o mesmo fazer um pouso pairado aí na cabeceira e aí o senhor prossegue para o Pátio 4. O Índia November Alpha. Onda 10 com curva à direita, aciona transponder 0157, controle 120 decimal 8, 218 meia. Boa, hora 10, número 10, primeira curva à direita, corredor a pé, aciona 0157, 08 e a torre 118 meia. 2733, para contratar. Recorda a intercessão. Retrieve táxi, atenção hotel, mantém a posição na taxa hotel, chama a torre 108-6, avião chama 0-6, bom voo, funciona 2733. Táxi no hotel, vai chamar a torre 2733. Tem condições de decolagem a partir do canteiro? Pro 90, Golfo Delta Victor. Zero Brasileira 1376, chame Recife, frequência 12545. Guarda alta, Índia Bravo. Salvador, tá 3283, localizer. 3283. Continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando 3283. E é que CSA visual que decolou com o Pro Nordeste, aguardando instruções. Aguardando instruções, CSA. 1394, decolagem autorizada, 1940 graus, 10 nós. Iniciando, 394. O Papa Romeu Lima, na bata, livre o táxi, reposte na interseção. O triplo Papa Romeu Lima. Bravo, que Luiz, que é o controle. Sem tráfego reportado na à sua frente. Frequência livre a partir de agora, coordenação de tráfego local. Na Weber Alpha, pode seguir aí até o Pátio 4. Frequência livre, boa tarde. Eco Delta ao 04, direita, Pátio 4, privado. Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, mantenha a posição. Tanto 3283, cheque 3, pouso autorizado, pista 90, 940 graus, 10 nós, 1016. Pouso autorizado, 3283. E o que é a Sierra? É a torre? Sierra. Ok, o senhor vai fazer um sobrevoo aí no corredor forte e vai retornar pra Irmã? Levanta mais 240 minutos, sobrevoo já o ar afastado, 10 milhas. E aí, retorna pra Salvador ou pra Irmã? É Irmã. Sim, chame o controle 1208, Yankee Serra Serra, Serra Egresso. 1208. 394 da Gol 05, 120, 18, com viagem. 118,6 mantendo rotatória, Gol Delta Vitor. 0950 graus, 10 nós. 3283. Torre Salvador, boa tarde, papai, meu Gol Delta Vitor. Tango Índia Bravo, reporte fora do solo no Pátio Bahia Irmã, o Tango Índia Bravo. 1-0-6, boa tarde, obrigado, senhor. O controle está ciente, é que serra, senhor. Isso. 3-3 mantém. 4-2 controle, contato radar, suba para o 150. 50, 442. Para o Pátio 5. Olha, tá Porta Livre, táxi, parte 3, cruza parte principal, reporte na Lima, Juliette Tango Zulu. Portarão na Lima, Tango Zulu. Direto Duna 2000 com 1016, agora deixa a velocidade a seu critério. 1016 velocidade, é o nosso critério, direto Duna, poxa, né, 63, 14. Então, 9368, livre a linha. Controle 1208, então regresso. Então regresso, pro do farol, só confirmado, é 1908? Não, 1208 agora. 1208, até regresso, ó. Pilotel parte 3, atento ao sinalizador no parte 3. Alfa parte 3, atento ao sinalizador, 3283. Pro Papá Romeu Lima, controle, prossegue em condições visuais, estimado para pouso. Às 30 minutos, senhora, em Monte São Paulo. Ok, 37 no morro, chame no través do farol da bar. Vai chamar no través. Um abraço aí, capitão. Um abraço. Feito a 360 pela esquerda aí, o Golf Delta V está aguardando instruções para prosseguir para a final 97. Mas eu estou a 360 pela esquerda, o Golf Delta V está aguardando. 6142, alinhar e manter 1-0. Você precisa de 2 minutos para decolagem, ok? Entendi, então mantenha a posição. Ok. 1-0-1-3-0, controle 1-2-0, decimal 8-2-118-6, Lima Galaxy. Lima Galaxy, no 8, decimal 62, Lima Clex Rei, informe PLB. Chama 2186, para acionamento táxi decolagem, altímetro 10 no 6, bom voo, Lima Clex Rei. Pro 3 da Gol, 08, no 208, boa viagem. 208, bom trabalho. Oi, pátio da Bata, livre acionamento, chame para o táxi. Chame para ingresso no 7. Mike, é posto na Quebec para o cruzamento. Uma manobra de decolagem. Essa próxima, ok? É 1-4-2, alinhar e manter. Alinha e manter na 1-0. Tango já bravo. Eu tenho uma aeronave que está guardando na rotatória para prosseguir final 97. O senhor vai aguardar mais tempo para a decolagem? Esquerda 140 para o Ló, chamará estabilizado 222. Flexei, mantenha a posição e aguarde. 142 ao alinhar, tem livre decolagem. 950 graus, 10 nós. Livre decolagem da 1-0-6-1-4-2. Vai decolar inicialmente até a cabeceira 17. O tanque de abraço vai pro setor sul, não é isso? Oi. O senhor vai prosseguir para o setor sul? Então, inicialmente até a cabeceira 17, o Tango de Abravo. Então, 9368, Duna localizador em aproximação, reduz a cheque o trem, torre 1186. Gente, reduzindo, torre 186, tá 9368. 222, reduza para aproximação, cheque para pouso. Reduzindo para aproximação, o 6222. Gol 394, chame Recife, 251. 251, boa. Boa. Salvador. Sou Salvador, boa tarde, 9368, baixar através. 8, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Testa 938. Salvador, contato radar. Gente, obrigado. Se possível, coordenar com o Centro Recife para dar o meu Fox 18 pra gente. Estamos um pouquinho atrasados. Anotei a solicitação, Oceano. Golf Delta Vitor vai efetuar uma curva esquerda agora para um 360 pela esquerda e vai reportar a final 97, o Golf Delta Vitor. Vai efetuar um 360 pela esquerda e reportará a final 97, Golf Delta Vitor. Então 9368, tem livre pouso, pistão 90, cheque o trem, 150 com 10, 1016. Entendeu que está livre pouso, é o 9368, confirma. Afirmo, livre pouso, pista 90, no 50 graus, 10 nós, o ajuste 90, 96. 90, 96, livre pouso, 90, tá? 9368. Tango Zulu é a torre? Tango Zulu autorizado, cruzamento. Pista 17. Camisa Bravo, já na final é pra cabeceira 17. O Dia Bravo vai fazer um pouso pairado, cabeceira 17 e vai reportar pairado. O vento 150 graus, 10 nós. 150 com 10, vai manter o pairado, também Dia Bravo. Já 30 segundos parado, já. Gente. Doutor Salvador, boa tarde. Acionar 6222, baixar travado, estabilizado, ILS. 6222, continua em aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste no 096. 16, aguardando a pista livre, 6222. Pronto, azul 4065. Mantenha a posição 4065. Vamos já para manter aqui a área gravada da pista do 7. Seu visual, Tango de Abravo. Papá Romeu Lima no Fala da Barra. Positivo, bom voo, capitão. Delta Vitor, dá presente, autorizado, final 97, vai reportar 3 milhas. Autorizado, final 97, reportará 3 milhas, Vitor. Tango Dia Bravo autorizado aí o cruzamento da final da 190 em direção ao farol de Itapuã, 150 graus, 8 nós. 8 já está iniciando, Bravo. Oceano 314 inicia a redução para velocidade de aproximação e cheque para pouso. Iniciando a redução e cheque canal transpouso, Oceano 6314. Vai de mais 222. Farol e chame o controle, 1208, Tango de Abravo. 1208, controle de Bravo. Então 9368, solo aos 15, 219. 219, 9368. Aqui tá passando pelo. Tá com o do farol de Itapuã, vai até o farol da Barra, na sua escuta, Tango de Abravo. Ok, você vai até o farol da Barra e depois farol da Barra e volta pra enrimar? Positivo. Tá, ok, ciente. Atenta o sinalizador, está 9-3-0. Visual coronavirus, não. Pronto. Mantenha a posição, 2-7-3-3. Mantendo a posição, de forma que decola a intersecção. A Deste passando 1-35 para 1-5-0. O Tucano da gloriosa Força Aérea Brasileira. Informação de tráfego para o Oceano 1-42. Copiado, está monitorado aqui. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, é o gol 1648, ciente do Atis Papá, descendo para 150. Gol 648, controle Salvador, desça para 2000, direto Duna, ajustado 1096 para o ILF, câmbio. 2000, direto Duna, 1648. Gol 1333, chame Recife, 1251, câmbio. 251, obrigado, até mais. Até. Delta Vitor tem livre pouso, pista 97, 130 graus, 8 nós, o ajuste 90 no meio. Livre, Golfo Delta Vitor. Senhor, após a passagem de tráfego, final azul 4065, pode alinhar? Afirmo, 4065, após o Oxené, agora alinhar e manter. Ok, após o Oxené, alinhar e manter, 4065, tráfego. Controle, Oxené 6314, interceptando o localizador. Positivo, em aproximação para pouso, chame a torre 1186, Oceano 314. 186, 6314, bom dia. Boa. Sabe que Luiz está retornando, chame Paris para operação visual 1016. Oi, Salvador, boa tarde, Oxené 6314, ILS X-Ray, pistão no zero. Continue a aproximação agora da pista livre, 6314. Continuando. 6222 da Xanel, aos 17, direito 1219. Direito 1219, boa tarde. ...065, tem livre decolagem, pista 90, no 50 graus, 8 nós. Decolagem pista 0, 327, autorização 230 para Ilhéus, 240. Sete, Matete, escuta aguardando, chama 327. É 6222, vibrou na eco na sua escuta. É 327, mantém a escuta aguardando o copo. 6222, via Alfa, próxima à esquerda, via Kilo até o Pátio 3. No Pátio 3, atento ao sinalizador. Aqui, a próxima agora, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 6222. 327, cópia. Prossiga. Na 6327, Lelos, nível 240 autorizado. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Lelos. Aciona 5434, controle 120, décima 8. Ponto 8. 10168, também abraço. Elos, subida da Elversão Leda. Leda, voa direto em Elos. Responde, 5434, controle 120, décima 8. Oxana é 6327. Guarda, Oxana 6327, chame pronto, pushback. Chamada 6327. 314, tem livre pouso, pistão no 0, 950 graus, 10 nós. Livre pouso, pistão no 0, Oxené 6314, pode repetir o vento, senhor? 1950 graus, com 90 nós. Copiado, graças. 4065, aos 19, 120, décima 8, boa viagem. 208, ponto de 30 Vitor vai liberar agora a sua esquerda, vai prosseguir aí na Lima e vai chamar o sol 1219 até o Pat 3. Cordial, após 2000, Leda, Leda Bridge, Camil. Após 2000, Leda, Leda Bridge, azul 4065. Tanta Vitor, boa tarde, táxi autorizado via Lima, pois cruza o pátio principal. E prossegue até o Pátio 3, o lote de barcos de carga. Um 80, agora está presente, um 80, vai ingressar próxima à esquerda após término do 180, ok? Salvador. Eu, pode prosseguir, eu chamo a 622, deixa eu ver o nome. É a 314, solo aos 21, no direito, no 219. A direita, 1219, após o chamo a 6314. 2733, pode esperar pronto.